história de Joaquina a render. Todo dia na melodia dos bios, renda de peixe, Maria Morena, boca de sino, língua de sogra, tramóia e boca de leão. Feliz, trabalha sem parar.